dizer que o mundo sem você perde a razão de ser. Vim me dar meu coração. Agora sei quem sou e devo tudo a você. Como vou viver sem você? Não deixe que a tristeza tome conta de mim. Como vou ser eu sem você? Não deixe que esse sonho chegue um dia. Vim me dar meu coração. Agora sei quem sou e devo tudo a você. Como vou viver sem você? Não deixe que a tristeza tome conta de mim. Como vou ser eu sem você? Não deixe que esse sonho chegue um dia.